eu não quero mais saber de nada. Não vou ir pra TV. Eu não quero mais saber de nada. Não tô aí pra você. Carro gasta gasolina e o fogão gasta gás. Eu não quero nada disso. Eu quero é viver em paz. TV, eu não quero você. Fica na minha bendita TV. Eu quero ficar na minha bendita TV. Roupa não quero lavar, cabelo não vou cortar. Quero ter minha casinha, bem de frente ao mar. Longe da poluição e da corrupção. Filhos da puta bem longe, eu não então nem pensar. TV, eu não quero você. Eu quero é ficar na minha bendita TV.